Cadê o gritinho das solteiras? Quem sabe canta aí, quero ouvir. Ô, tu vai andar do porra. Ô, tu vai andar do porra. Vai, vai, vai, vai, vai. Tu vai andar do porra. Salve! Salve!